escuridão se afastar do meu olhar. O sol se impôde entrar, trouxe o brilho intenso que transforma a vida. Eu pude acreditar na grande promessa de um mundo bem melhor. Eu posso espalhar que Jesus é vida, paz e esperança. Pude experimentar. Cristo, eu te amo e sempre te amarei. Cristo, eu te amo e sempre te amarei. Você me escolheu, me amou primeiro. Eu sempre te amarei. Cristo, eu te amo e sempre te amarei. Cristo, eu te amo e sempre te amarei. Me amou primeiro, me escolheu. Eu sempre te primeiro. Eu sempre te amarei.